sobre, falar sobre. E as estrelas no céu li, minha sina ia mudar. Até parece que vi o teu rosto ao luar. Até que chegou o dia que tu ficaste a meu lado. És o moreno que eu queria, de sabor açucarado. Tu és açúcar moreno, tu és meu pequeno, tu és meu bombom. Tu és açúcar moreno, tens olhar sereno, tu és mais que bom. Tu és açúcar moreno, tens ar cigano, tu és meu amor. Tu és açúcar moreno, meu doce veneno, meu doce sabor. Tu és açúcar moreno, tu és meu pequeno, tu és meu bombom. Tu és açúcar moreno, tens olhar sereno, tu és mais que bom. Tu és açúcar moreno, tens ar cigano, tu és meu amor. Tu és açúcar moreno, meu doce veneno, meu doce sabor. Que eu sou sou dela, quer eu queira ou não queira. O que será que ela quer? Porque ela diz que sonha comigo a noite inteira. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Isto é um vale mais para a minha vindima. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Ela põe a roda à minha pobre cabecinha. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. O seu grande amor diz ela que sou eu. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Diz que é meiguinha e só pensa no que é meu. Por causa de um passado de dor e loucura. coração enganado já pensa duas vezes, ficou talvez marcado, marcado para sempre. Desculpa meu jeito distante para ti, mas é o meu peito que hoje manda em mim. Mesmo que eu quisesse, eu lhe dizia não. Por agora esquece, para ver se arrefece o sabor da traição. Coração enganado, não quer mais aventuras por causa de um passado de dor e loucura. Coração enganado, já pensa duas vezes, ficou talvez marcado, marcado para sempre. Coração enganado, não quer mais aventuras por causa de um passado de dor e loucura. Coração enganado, já pensa duas vezes, ficou talvez marcado, marcado para sempre. Desculpa se eu digo Canal 2. Foi num dia sem esperar me apaixonei. Me dizias ao ouvido que encontrei. Nesse olhar eu me perdi e só te amei. Não sabia que tanto ia sofrer. Me disseste que eu era a sensação desse corpo mutilado de paixão. Despertaste tanto amor e eu já não sei. Foi assim que tudo aconteceu. Pertencias ao outro já então. Não pensei, te amava assim também. Tu não sabes se me queres e se me queres. Nunca chegas a nenhuma conclusão. Se será que é pra mim esse amor? Será que por fim ficarás sem favor? Volta para mim, meu amor, vem se me quiseres. Será que é pra mim esse amor? Será que por fim ficarás sem favor? Volta para mim, meu amor, vem se me quiseres. Será que te faz feliz? Tantas queixas me fizeste em confissão. Se te ama, se te quer, porque é assim? Não será esse amor uma ilusão? Tu não podes sacrificar meu amor. Se me queres, faz feliz o meu coração. Não me deixes se eu te peço, vem para mim. Não sou nada se não tenho essa paixão. Será que é para mim esse amor, esse amor? Será que por fim ficarás sem favor? Volta para mim, meu amor, vem se me quiseres. Será que é para mim esse amor, esse amor? Será que por fim ficarás sem favor? Volta para mim, meu amor, vem se me quiseres. Será que é para mim esse amor, esse amor? Será que por fim fica sem favor? Volta para mim, meu amor, vem se me quiseres. Será que é para mim esse amor? Será que por fim ficarás sem favor? Volta para mim, meu amor, vem se me quiseres. Yeah. constante que nos foi separando. Maldito dia que eu não quis ver a verdade. Canal 2 da Antena. Eu sou aquele que te quer e mais ninguém. Ouve bem, é para ti esta canção de amor. Solidão, não existe.

que começa a festa. Beija-me agora na boca, vais ver que tu vais gostar. Tenho a certeza, amorzinho, que não vais querer parar. 5 minutos na boca é o beijo ideal. Quando me beijares o peito, começa o festival. Tornou-me